Infelizmente você foi embora. Por quê? Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora sem você. Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti. Nunca pensei que um amor de uma galega machucasse tanto assim. Se eu soubesse da metade da maldade que existia junto a ti, não me entregava e não tinha me apegado, machucado tanto assim. Chama! Valeu, galega! Eu só quero te agradecer. Eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você. Valeu, galega. Isso passa, eu sei que vai passar. Eu tô sofrendo, mas amanhã você quem vai chorar. De ti. Nunca pensei que um amor de uma galega machucasse tanto assim. Se eu soubesse da metade da maldade que existia junto a ti, não me entregava e não tinha me apegado, machucado tanto assim. Chama! Valeu, galega! Eu só quero te agradecer. Tô sofrendo, mas amanhã pode ser você. Valeu, galega. Isso passa, eu sei que vai passar. Eu tô sofrendo, mas amanhã você quem vai chorar. Valeu, morena. Eu só quero te agradecer. Eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você. Valeu, morena. Isso passa, eu sei que vai passar. Eu tô sofrendo, mas amanhã você quem vai chorar.